Ele é vencedor. Levanta o homem que está caído, e do ferido ele tira toda a dor. Ele está sempre comigo, derrota o inimigo e expulsa todo o mal. Este homem é poderoso, temido no inferno, ele é nosso general. Ele é